Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, a comunidade que nos acompanha pela rádio e pela internet. Inicialmente eu quero fazer uma consideração aqui ao meu colega vereador Telmo com relação à sua proposição de criação de uma comissão para incentivos aí às empresas e às pequenas empresas. Eu vi hoje na divulgação das notícias aí a nível nacional que o presidente Bolsonaro promulgou aí uma lei que cria uma linha de crédito especial para os micros e pequenos empresas, vereador Telmo. Acho que isso é importante se atualizar aí dentro da comissão, fazer uma divulgação, uma orientação, chamar a Secretaria de Desenvolvimento lá e tal, que eu acho que é uma situação positiva, né? A taxa Selic mais 1,25%. Mas também daí, de uma forma mais áspera, a gente podia ter diminuído o número de vereadores também, né? Que ia ter economizado um dinheiro aí para dar um exemplo, minha opinião, né? Porque tem tanta gente desempregada aí, a gente podia ter demitido uns 4 aí para frente, né? Mas, infelizmente, não deu certo. Encaminhado isso, eu quero dizer para o senhor Nelson, que eu acho que o senhor deveria ser, quantas vezes o senhor quisesse candidato. Se eu não fosse candidato, eu votava no senhor, mas eu sou. O senhor deve ser, o senhor merece, o senhor fez um trabalho aí de 8 anos. Eu acho que a consideração para o senhor tenha a minha consideração pública, o senhor sabe que tem isso pessoalmente. Mas eu posso dizer que Taquara perde o senhor não sendo candidato. Eu posso ter certeza disso. A vereador, quem sabe o senhor pode ser a candidata vice-prefeita, prefeito, o senhor tem toda essa condição. Eu deixo aqui a minha consideração ao senhor pela amizade que eu construí nesse longo de 7 anos aí que eu estou ao seu lado. Com relação à vereadora Carmen Falaste, do hospital, do pediatra, isso me preocupa muito. Eu tenho que retomar uma situação aqui fora do contexto que eu ia falar hoje. A Câmara de Vereadores assumiu um compromisso com a Prefeitura Municipal desde o outro mandato, já nesse segundo mandato do atual prefeito, que nós economizaríamos recursos aqui na Câmara, diminuiríamos CCs, faríamos enxugamento total aqui na Câmara para devolver o valor para a Prefeitura manter o posto 24 horas aberto e médico pediatra para as crianças aqui no município. Eu não sei o que está acontecendo, mas o que está acontecendo, se não tem o pediatra, nosso dinheiro não está sendo usado ou nosso dinheiro não está chegando lá. Que a nossa parte a gente está fazendo de economizar o dinheiro e botar à disposição da prefeitura. Quando vê uma situação burocrática, não sei o que, que é, mas tem que ter um médico. Parabéns, vereadora Carmen, por a senhora estar cobrando. A senhora está cobrando essa situação. Eu acho que é uma situação que a gente precisa averiguar, porque a nossa parte como vereador está sendo feita. Por que a prefeitura não está fazendo a parte dela? Porque quando fecha o piazito, não tem o médico à disposição no plantão da tarde até o outro dia de manhã. A gente precisa verificar isso, porque pode ser o meu filho, filho de qualquer um que pode precisar e a gente não ter. Eu deixo aqui esse registro. Também, eu quero aqui fazer um registro com relação à questão das ruas que estão sendo asfaltadas e pavimentadas com pedra irregular no município e a canalização fluvial, não cloacal. Está sendo feito Bairro Empresa, Santa Terezinha, Santa Maria, Santa Rosa, Cruzeiro, Tucanos, Eldorado, Medianeira, Mundo Novo, enfim, com recursos aqueles que nós aprovamos e teve meu voto, do valor de R$5 milhões do Badesul. Daí eu procurando isso, eu quero deixar esse registro para a posteridade, lá para frente, para depois não vir, mas não me falaram, não me avisaram. Não achem que essa obra é uma obra de bom coração, uma obra de, porque eu sou o melhor, porque o prefeito é a melhor pessoa que tem. Primeiro, é uma obra de empréstimo, e esse empréstimo deve ser pago. Segundo, existe uma lei, a Lei 2206 de 97, municipal, que trata da contribuição de melhoria. E a Lei 4.313 de setembro de 2009, que alterou o artigo 12 e o artigo 13. Nessa lei, ela tem 3 pontos fundamentais: o fato gerador, a incidência e o cálculo. O que eu quero dizer com isso? Que esses asfaltos, essas pavimentações que estão sendo feitas, serão cobradas na taxa de melhoria do cidadão taquarense, lá na frente, no carnê do IPTU. É boa a obra? É bom, a gente precisa? Ok. Mas a gente tem que deixar isso muito claro, que não é uma benécia, não é uma economia da prefeitura. Não é uma coisa que a prefeitura economizou para dar o benefício de pavimentação lá na frente. E não é de emenda parlamentar, é de empréstimo. E esse empréstimo será cobrado tanto da prefeitura quanto das pessoas que estão recebendo esse serviço na frente da porta das suas casas. peçam para o político e dizer que foi lá feito por carinho para vocês a explicação se vai aumentar ou não o carnê de IPTU no próximo ano. Eu agradeço a atenção de todos e fico à disposição da minha comunidade. Um abraço.